Agora, 3h13, estou recebendo aqui nos nossos estúdios, muito prazer, Joel de Lima. Joel de Lima, que é assistente do diretor-geral de Itaipu. Boa tarde, Joel. Boa tarde, prazer enorme estar mais uma vez com vocês, conversando com essa audiência seleta da CBN. Prazer é todo nosso. O Joel, acho que está aqui por um motivo muito... Aliás, ele sempre vem por motivos especiais. A gente sempre tem muito assunto, né? Nossa conversa sempre rende, né, Joel? Mas hoje, né, Itaipu está completando 30 anos de geração de energia. Ainda de manhã, quando eu chamava a sua entrevista junto com o Guilherme Wojtkowski, Joel dizia, olha, quando se trata de Itaipu, sempre são números grandes, né? Sempre são números que vão sempre lá na estratosfera, né? E agora, com essa produção, 30 anos de produção de energia, não é diferente, né? Realmente, é um marco na história, né, da Itaipu, como você diz, com números grandiosos. Ano passado, quebramos mais uma vez o nosso próprio recorde, que já era de 2012, né, na produção anual de energia, em que pese em potência instalada, nós temos a usina em Três Gargantas na China como a maior do mundo, mas ainda, graças ao fato de Deus ser brasileiro e garantir as águas durante todo o ano aqui, nós conseguimos, que é a nossa matéria-prima, né, renovável, então o rio flui naturalmente, praticamente com pouca variação de vazão, a gente consegue manter a produção anual e quebramos o recorde em 2013. E realmente é um momento muito feliz, é um momento de festa, né, porque hoje comemoramos 30 anos de geração, no dia 17, 40 anos da própria Itaipu, né, da criação da empresa. Ou seja, o mês de maio é um mês feliz para nós. A gente conversava aqui a respeito de, um pouquinho antes da gente entrar, Joel, a respeito dos números, né, que em relação a Itaipu. E tem só que para a gente dar uma pincelada aqui da informação da assessoria de comunicação lá da Itaipu, né, que do início da entrada da em operação da primeira unidade geradora até agora, né, que é esse número aqui de hoje, no dia 5 de maio, a usina gerou um total de 2,16 bilhões de megawatts-hora. E essa energia seria suficiente para abastecer o mundo inteiro por 38 dias. É muita coisa, né, Ju? Exatamente. Você vê que realmente é impactante, né? E por aí também, veja que hoje a Itaipu responde por 17%, né, do consumo do Brasil. Já respondeu por 27%. Hoje está só em 17%. Dá para fazer um paralelo aí e ver o que o nosso país também está representando no mundo, né? Precisaria hoje de 6 Itaipus, né, para fornecer a energia que o Brasil consome, né? Então, nosso país também está crescendo muito do ponto de vista de participação no consumo do país. A Itaipu vai diminuindo, né, a sua participação, o que é bom por um lado, né, mantém a estabilidade do setor, e a gente aí é mais um indicador do crescimento do nosso país também. Como é que dá para analisar o que isso representa aqui para Foz do Iguaçu? Vamos falar nem a nível, mas aqui para a cidade de Foz do Iguaçu. Porque a gente hoje, tudo que se faz aqui, né, a gente sempre fala, a Itaipu está sempre lá, né, sempre apoiando todos os eventos de Foz do Iguaçu, liberando verba, aquela coisa toda. Então, são números assim, dignos de comemorar a importância de Foz da Itaipu para Foz do Iguaçu. A gente nunca vai cansar de falar, né? Verdade. Veja que, além da produção de energia, né, que é o objetivo primeiro da construção da usina, invariavelmente, onde você instala uma planta como essa de Itaipu, seja uma indústria, né, um investimento como esse, traz desenvolvimento para a região, por si só, né, a geração de emprego, a movimentação de dinheiro na região, e não é só Foz do Iguaçu, né, tem toda a região. Desde que começou a gerar e vender, Itaipu vem distribuindo royalties, né, e na medida em que a geração vai aumentando, os royalties são diretamente proporcionais à geração, né, então esses royalties também vão aumentando para o Brasil e para o Paraguai. Então, nós temos aqui na nossa região cidades, municípios pequenos que recebem volume significativo de recursos a título de royalties e que são comparáveis aí a municípios de Suíça, de Suécia, ou seja, né, de cidades de primeiro mundo, pelo desenvolvimento tanto social, né, quanto econômico do próprio município. E Foz do Iguaçu não é diferente, né, tem um impacto muito grande. Foz do Iguaçu, quando começou o empreendimento, tinha 30 mil habitantes. Rapidamente saltou para 150, né, quando terminou terminaram as 18 primeiras unidades, depois vieram as outras duas, 10 anos depois, praticamente. Itaipu estava com 150 mil, já caminhando para 200 mil habitantes. Hoje está perto de 300, né? Então, claro que não é só Itaipu o indutor desse desenvolvimento, mas Itaipu tem um papel significativo. É, a gente pode ver isso pelo desenvolvimento e a renda per capita e também padrão de vida dos municípios lindeiros ali, né? Nós conversávamos com o pessoal de fora, outro dia, o pessoal comentando que o pessoal de São Paulo fazendo visitas aqui para Foz do Iguaçu, empresários, dizendo, puxa, a gente visitou ali cidadezinhas como Itaipulândia, Santa Teresa, a gente ficou impressionado com a capacidade de desenvolvimento dessas cidades. Justamente a gente fala, mas isso aí entra até em função dos royalties, né, liberados pela Itaipu. É, exatamente, os royalties, eles, né, aportam significativamente no orçamento do município. E além do que, nós também temos um povo muito bom, né? Tem que tirar o chapéu para esse povo. É um povo trabalhador, é um povo empenhado. Então é um somatório, né, de situações e de condições que alavancam esse crescimento, né? E no Paraguai também não é diferente, né? Do outro lado do rio, a distribuição dos royalties é feita de uma forma um pouco diferente daqui, mas também tem esse desenvolvimento, né? Nós temos também uma participação significativa lá na infraestrutura do país mesmo, né? Porque como o país é organizado de forma diferente lá, o Estado é unitário, então o recurso vai para o governo central e que canaliza para essas obras, ou seja, acaba impactando todo o país, né? Eu estive em Assunção semana passada, o que está acontecendo em Assunção, nos municípios, né, lá do outro lado, por assim dizer, do outro lado do país, né, com o aporte de Itaipu, com o apoio de Itaipu, também é muito importante. Então é um gigante que movimenta dois países. É, e esse gigante aí, nem a construção lá da China, né, da usina de Três Gargantas, né, quando ela vai ultrapassar Itaipu e tal, e ela tem maior capacidade, mas ainda assim, nos dois últimos anos, segundo esse levantamento, segundo a nossa colinha aqui, que a gente estava brincando, né, Joel, o recorde mundial de geração de energia ficou com a Itaipu. Né? Mesmo a usina chinesa sendo maior. É importante a gente anotar o seguinte: a usina de Três Gargantas, ela é construída num rio que não é perene como o Rio Paraná. É um rio formado por degelo, né, do Himalaia. Então, durante 6 meses eles têm água em abundância e durante 6 meses eles praticamente não têm água. E o reservatório da usina, então, ela tem dupla finalidade, porque a China utiliza muito a hidrovia, né, como meio de transporte, de comunicação entre as várias regiões. Então, os reservatórios lá, além de, obviamente, fornecer o insumo para a geração de energia, eles também têm a função de regular o rio, né, para que a navegação possa ser feita durante todo o ano. Então, a geração de energia lá, realmente, eu acho pouco provável que eles venham a passar em Itaipu. Nós vamos nos esforçar aqui, São Pedro sempre ajuda. Esse ano que nós tivemos, né, uma dificuldade aí no começo do ano, mas a nossa natureza é pródiga e a gente soube aproveitar bem essa... Essas últimas chuvas aí, Joel, deu uma amenizada na situação, chuvas da semana passada, né? Choveu um volume maior em dois, três, em um dia choveu, né? O que era esperado aí quase que para o mês inteiro. Deu uma amenizada na situação, nos rios lá, como é que está? Essa chuva aqui na nossa região impacta pouco no reservatório de Itaipu, né? Porque o Rio Paraná é formado pelo Rio Grande e o Parnaíba, ou seja, o que nos interessa é a chuva lá em Minas Gerais, né? Lá na Serra, que nasce o Rio Grande de um lado e o Rio São Francisco do outro, ou seja, da mesma serra, né? Essas chuvas para lá. Até em Brasília nos interessa a chuva, né? Aquele riozinho, quem conhece Brasília, saindo do aeroporto, indo para o centro, passa ali em cima de um riozinho, aquele riozinho abastece aqui a nossa bacia aqui. Então, essas chuvas lá que nos interessam. São Paulo, Goiás, né? Lá para cima, Minas Gerais, mais fortemente. Mas está melhorando. Só que a questão foi forte e nacional, né? Só ver o que está acontecendo em São Paulo com o abastecimento de água. É, exatamente. Né, ia citar isso agora, né? Eles já estavam caminhando ali para uma calamidade, né? Então, a chuva forte, apesar de trazer alguns transtornos, ela também ajuda nesse aspecto, né? Essa parceria com o Paraguai também, essa demanda, né, que a gente oferece para o Paraguai também, dá uma importância muito grande, né, Joel, essa coisa entre Brasil e Paraguai, entre, já que ela é uma binacional, né? Exatamente. O Paraguai Eu sou entusiasta, né? Eu tenho feito algumas visitas, acompanhado algumas missões empresariais ao Paraguai, conversado com algumas autoridades no Paraguai, e tanto é que, como membro aqui do Conselho Superior da CIF, eu conversei com o pessoal do CODEFOS, falei, olha, o CODEFOS aqui tem que se orientar. A gente precisa abrir rapidamente o diálogo com o pessoal do outro lado do rio, né? E aí, pensando Foz do Iguaçu, né? O desenvolvimento dessa região não dá para ser pensado aqui, Foz do Iguaçu, localmente. Né? O Foz do Iguaçu tem que entender a sua relação com essa região do outro lado do rio e até com Assunção. Eu brinquei e depois, duas semanas depois, eu comecei a levantar alguns dados e a minha brincadeira não é tão brincadeira assim. Eu falei, Assunção está nesse arco, né, de articulação, de desenvolvimento aqui dessa região, e que Foz do Iguaçu tem que estar antenada. Né? E Foz do Iguaçu, a Itaipu tem um papel fundamental nisso. Né? A Itaipu fornece hoje 75% da energia que é consumida no Paraguai. O governo brasileiro, né, o governo federal, na sua relação via Ministério das Relações Exteriores, né, viabilizou a construção dessa linha de 500 kV, que foi inaugurada agora no final do ano passado, disponibilizando energia, né, para a região de Assunção, que está se industrializando a passos largos, com investimento, né, do mundo todo, inclusive de brasileiros. Né? Nós temos lá, visitamos uma sementeira lá, que é a capital do Brasil, que está instalado lá, aproveitando as condições de disponibilidade de energia, de matéria-prima, de mão de obra qualificada. Ou seja, o Paraguai cresceu 13% o ano passado, 13,5% o ano passado, e é um país que vai continuar crescendo muito acima, né, da média de Mercosul e da América do Sul, de uma forma geral, e a Itaipu tem uma grande responsabilidade nesse processo. E o Paraguai, é importante que o governo Paraguai tem noção disso, né? Tem noção dessa importância da Itaipu com relação, né, ao país vizinho. Absolutamente, né? E assim, todas as autoridades, né? Eu estive em Assunção, te falei, na semana passada, segunda e terça-feira, conversei com senadores, conversei com deputados, conversei com ministros, todos eles absolutamente alinhados, e isso que é importante, né? Talvez falte isso um pouco no Brasil, esse alinhamento, o entendimento de que o caminho é por aí, que o Paraguai precisa se industrializar. Para que o Paraguai se industrialize, algumas pré-condições precisam ser estabelecidas, e estão trabalhando, o Legislativo fazendo seu papel, o Executivo desenvolvendo projetos, captação de recursos, né, com a energia disponível agora, no processo de formação profissional, buscando parcerias. O próprio SEBRAE nosso tem, né, um braço, né? O Senai está aqui em Hernandarias capacitando, né, os jovens paraguaios. Ou seja, eu fico empolgado, né, de falar do Paraguai, porque eu vejo aí um grande futuro para esse país, e o que é bom para a gente também, né? E nós aqui em Foz do Iguaçu, ou seja, não só Foz do Iguaçu, mas todas as cidades de fronteiras, da linha de fronteira, né, é importante estar antenado para isso e aproveitar essa boa onda. Né? Que a gente acaba ganhando junto também, mas, né? É claro. Como você falou, não só a Foz, como todos os lindeiros aqui acabam ganhando também, né? É verdade, até porque a nossa situação, a nossa realidade aqui é de uma conurbação trinacional. Né? Não dá para dizer que nós temos aqui uma, duas, três ou quatro cidades. Nós temos uma grande cidade que casualmente está em três países, uma parte dela no Brasil, uma parte no Paraguai e outra na Argentina. E a economia, né, atua de forma complementar. Né? E esse processo de industrialização vem também nessa lógica. Então, algumas empresas se instalam no Paraguai, fornecem para o Brasil, né? E aí a questão da logística, que é na nossa avaliação, e o próprio estudo apresentado pelo CODEFOS recentemente aponta isso, né? Que a logística vai ser o grande eixo motriz aqui, alavancador do desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Né? Nós já fizemos um estudo que eu coordenei a questão de uns 5 anos sobre a questão também das hidrovias, né? Captamos recursos no BID com apoio do ministro Paulo Bernardo na época, que era o ministro do Planejamento. Ou seja, nós já apontávamos para isso, já estamos também nos preparando para isso. Ou seja, está tudo alinhado. Trabalho tem de sobra, né? E os recursos para isso também, né? Exatamente. Né? Falta, então, você acha que falta mais a boa vontade? O que falta, Joel, até para isso sair, pra, né? Já que já faz 5 anos já que você apresentou nisso, eu sei que, né, de outras conversas que já tivemos, acompanhando o trabalho que você faz, a gente vê que você está um entusiasta e sempre cobra, um cobrador efetivo, né, para que esses projetos saiam do papel. E agora, com relação à logística. Aqui no Brasil, os processos são sempre um pouco mais morosos, até pelo gigantismo do país. Então, você vencer a inércia, né, de um gigante desse não é fácil. Os estudos apontavam, e agora, O trabalho apresentado há duas semanas no Codefós, né, reafirma exatamente isso, e as coisas começam a acontecer. Se você ver o projeto do governo federal com relação às ferrovias, né, que são eixos importantes, porque a hidrovia sozinha não subsiste, ela precisa ser alimentada. Né, o principal elemento de alimentação das hidrovias são exatamente as ferrovias, né, e também as rodovias. Né, o próprio governo do estado priorizando, né, algumas rodovias, abrindo e mantendo projetos. Guaíra, na verdade, não é nem Foz do Iguaçu, é Guaíra, né, o grande eixo de conexão do Paraguai com Mato Grosso, com São Paulo, né, e ali num processo de industrialização também, a exemplo do que nós vimos em Rosário, na Argentina, né, onde chega toda a produção e ali tem uma estrutura para armazenar essa produção, para agregar valor, seja beneficiar, seja o sócio, seja o que for, mas agregar valor e não vender grão, né? Sim. A preço de banana, mas vender já um produto mais acabado, exportar e agrega valor e mantém a riqueza ali e gera o desenvolvimento da região. Então, quando eu falo região, na verdade, você vê que é grande, né? É sempre macro aqui, né? Não dá para pensar. Exato. Só aqui, né? Então, por isso que às vezes eu falo, por que Foz do Iguaçu? Não é só Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu tem que estar articulado com o que está acontecendo no governo do Mato Grosso do Sul, com o governo do Paraná, com o governo federal, com o governo do Paraguai, com o governo da Argentina, da província de Misiones, da província de Santa Fé. Ou seja, há todo um... Né? Porque, na verdade, nós aqui, se você pensa assim, parece muito, mas se você coloca isso no mapa mundi, você vai ver que não é... Né? Porque nós estamos falando aqui de uma articulação para atender o mercado comum europeu, para atender a Ásia, ou seja, não dá para Foz do Iguaçu se pensar, né, isoladamente. Aqui, é verdade. Nós temos que nos unir aqui, inclusive os três países, vários estados do Brasil, né, para a gente ter uma estrutura para chegar lá e negociar, falando de gente grande para gente grande. Né? E 30 anos, não são 30 dias, né? Exatamente. Joel, obrigado pela sua participação. Joel, parabéns mais uma vez para Itaipu, parabéns para Foz do Iguaçu, né, por essa grandiosidade, né, que nós temos aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar conversando, né, como eu disse, com essa audiência seleta, e estamos sempre ao seu dispor, sempre que precisar. Tá certo, então, Joel, obrigado, um grande abraço.